paz, Senhor. Eu aprendi dessa vez com uma experiência com roupas. Domingo, eu peguei um terno, coloquei o terno. Aí, de repente, olhei para ele e falei, Eni, olha só que injustiça. Eu guardei esse terno durante um ano aqui, nesse armário. E olha só, ele diminuiu 2 números. Ela olhou para mim com aquele olhar de amor, mas de disciplina. E eu tive que admitir que não foi o terno que encolheu. Fui eu que cresci. A palavra de Deus, a lei de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus tem um tamanho que cobre cada um de nós. E é o tamanho perfeito. Mas nós, muitas vezes, pelo orgulho, vaidade e incredulidade, nós inchamos. E aí parece que não serve as coisas de Deus em nós. Mas Deus não muda. Nós é que precisamos voltar para o tamanho da vontade dEle. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.